Consigo facilita para você. Poeira Criativa é é a criatividade da onde as pessoas não conseguem ainda perceber. Ela vem de um lugar que ainda é imperceptível ao olho de algumas pessoas. Acho que existe. Acho que é isso. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A Poeira Criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. Boa noite, senhoras e senhores! Está começando mais um Poeira Criativa diretamente aqui da Rádio Aconchego 88.1 no FM Engenho do Meio. Boa noite, Gustavo! Boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Sejam bem-vindos a mais um Poeira Criativa aqui no 88.1 FM! Meme, que agora está proibido usar meme com a cara de Michel Temer! Não mais meme! Então hoje teremos um programa especial com vários ótimos convidados maravilhosos, convidados chiques, cheirosos, convidados especialíssimos! Alô, aquele abraço! Então, ai, ufa! Bem-vindo, bis! E aí, cara? Tudo bem? Tudo sim! Estamos aí, mais um Poeira! Mais uma quarta-feira. Eu sempre falo isso, né? É quinta, eu acho que né? Eu falo isso. Quinta. Eu sinto que eu falo isso quando eu não sei o que falar no começo. Eu digo mais um Poeira, mais uma quinta-feira. Mais uma quarta-feira. Já passou ontem. Passou. Hoje é uma quinta, amanhã é uma sexta, né? É isso, é a semana, assim que vá-se embora. Mais uma semana vá-se embora. É, não. Mais uma semana bem movida, mexida. É o povo lá botando fogo, né? No Ministério. E a CUT, né? A CUT meio que pelega falando, não, a gente não é, são vândalos, são bandidos, são criminosos. A CUT, a Força Sindical, a UGT, toda essa... São caras que não prestam, não? Eita. Mas conta um pouco de sua semana, sei que você participou... Vou cortar agora, não? Depois, né? Depois. Mas fala um pouco como você tá, como sentiu ontem... O calor dos pneus na rua. Eu não senti, velho. Tu não sentiu, né? Aqui não aconteceu nada. Aqui não... Ontem eu senti muito sono. Eu tenho sentido muito sono essa semana, Guicho. Eu... Isso, sono. Eu tenho sentido bastante sono. Sono ou sonhos? Sono. Bocejar, dormindo. É. Eu também. Acho que deve ser a lua. A lua? É. Não? É outra coisa, é má dormida, né? Não é a lua, é outra coisa. Esse aqui nosso comentarista off the record. Off the record. Mago off the record. É, só por trás dos microfones, né? Ele tá aí, né? Só no olhando, sacando tudo que aconteceu nessa rádio contigo. Mas vou te falar uma coisa, sabe o que eu fiz? Eu fiz, essa semana, eu fiquei... Domingo, fui para o Cupe Estelita mais 5. 5 anos da primeira ocupação na rua do CAIS José Estelita. Aí tinha um evento, né? Organizado por pessoal do Ocupa Estelita, Direitos Urbanos, CPDH e outras pessoas. Rolaram algumas palestras, conversas. Tinha algumas feirinhas, lojinhas, comidinhas, essas coisas. A gente foi vender umas camisas. E tinha a expectativa de vender muitas camisas fora Temer, em liquidação. E aí, né? Rolou? E rolou pouco, pô. A gente vendeu três, foi? Duas. Foi duas camisas. Fez o dia, né? Duas camisas, 40 conto, tá de boa, né? Cerveja, né? Não comprou cerveja porque a gente tá poupando, né? Mas foi de boa. Rolamos papo massa, conversa massa com o pessoal querido aí. Mas Foi bom, mas não foi tua gente que esperava, né? Ah, foi? Foi pouca gente? Foi, não foi tanta gente. Rolou um acto, né, no Marco Zero. Em um momento o acto ia se unificar e não se unificaram, né? Ficou só um acto lá no Marco Zero contra Temer. E o acto já marcado faz um timing no Estelita com outro pessoal, né? Então, isso foi meio chato, acho, né? Não conseguir confluir em fazer um acto, né? Que eu acho que o Estelita tem isso. Que lutas, como que o nome era, que lutas cabem no CAIS, né? E a luta contra um governo que está tirando nossos direitos de trabalho, de previdência, de moradia, de meio ambiente, né? Está, onde foi aprovada a medida provisória para limitar um pouco mais a Amazônia, né? E qual então, é o problema de unificar? Qual é a dificuldade, é, né? É o louco, né? Aí, o outro lado vai ficar dizendo depois, porque vocês não unificam, né? Vamos unificar, mas a galera nunca quer dar o primeiro passo, né? Pra, pra aí, dar uma unificada boa. Foi massa, foi bom. Foi bom, mas a gente esperava, nesse caso, comerciar mais, vender mais, negociar mais. Mas ficará para outra vez. É, no domingo eu ia, mas eu acordei com muita ressaca, velho. Eu passei uma trip de fim de semana com o Beto. Eita. Ele foi lá em casa na Vaz, teve um forró. Recomendo, viu? Nunca tinha ido. Sexta-feira, toda, né? Sexta-feira, o forró na Praça da Vaz, forró na rua, porra. Massa, velho. Forrozinho na sexta. Aí sábado a gente saiu, acordou naquela ressaca e tal, vamos almoçar. A gente foi num botecozinho lá perto de casa. Aí em vez de almoçar, a gente tomou umas cervejas, comeu sarapatel e rabada. Em vez de almoçar, né? Como é isso, em vez de almoçar, né? Porra, um sarapatelzinho com uma cerveja na hora do almoço. Não, pera. Uma pimentinha massa e depois uma rabada, assim. Pá. Enquanto você tava, né, almoçando, tomando cerveja, a gente tava pintando as telhas, né, da futura casa, lá no meu quintal. Nosso quintal. Aí, mas eu só vi a mensagem depois. Só vi a mensagem depois, né? Mas tá combinado, eu juro, né? Já para trabalhar um pouco nesse quintal do fundo. Estamos construindo uma casinha. Foi parte do final de semana. Continua sendo essa semana também. Segunda-feira a gente trabalhou. Ontem trabalhou. Amanhã vai trabalhar. Sábado vai levantar o teto. Então aqui não só, a gente não só faz rádio, né? Faz teto também. Assim, se quiser contratar o serviço. E nada, acho que uma coisa que a gente vai conversar um pouco daqui para frente nesse programa vai ser um pouco sobre a oficina Eletrolabura que está acontecendo aqui no SIS, sobre o próximo Fórum dos Usuários, que vai acontecer na quinta-feira, 1º de janeiro, de junho, que já é agora, né? Semana próxima já é junho, agora. Metade do ano. 2017 está indo embora. Tá voando, né? Tá voando, né? Mas todo ano a gente vai falar isso agora, pô. Sim, cada vez mais rápido. Porque a gente tá ficando velho, não é isso? A gente tá ficando velho, pô. Velho fala essas coisas, pô. É, quando você chega aos 30, tipo, que eu ainda não cheguei, né? Mas quando você chega aos 30, aí parece que você vai ficando mais velho. E agora a gente vai... Acho que vamos ouvir um som, né? Um sonzinho. De uma tal Luisa Lin. Luisa Lin. É, um som aqui recomendado por nossa querida Maria Magu. Nossa artista visual, nossa artista circense, nossa parceira, minha parceira também. Então a gente vai ouvir agora Luisa Lian, Pó de Ouro, né? É a música. Quer falar por que escolheu essa música ou não? Só tocar. Ela descobriu essa música esses dias, uma moça de São Paulo, né? É uma paulista. Aí descobriu essa música, essa artista, a gente vai ouvir e depois vai comentar um pouco e vai estar falando um pouco. Tem a agenda cultural essa semana e tem nossas queridas vozes aqui para falar, porque nosso convidado deve estar viajando ainda, pode ser que chegue, está esperando, mas se não chega a gente vai fazer Poeira Criativa do mesmo jeito. 47. O que eu tenho para você é um presente. O que eu tenho para você é um presente, não é dor. O que eu tenho pra você é uma semente. O que eu tenho pra você é uma semente. Não é cruz, não é cruz, não. O que eu tenho pra você é um presente. O que eu tenho pra você é um presente. Não é dor, não é dor, não. O que eu tenho pra você é uma semente. O que eu tenho pra você é uma semente. Não é cruz, não é cruz, não. Cabocas, caboclinhas das profundezas do mar. Caboclos, caboclas da raiz do Jurema. Teu canto, caboclo, que me leva a viajar. Tão dentro em meu corpo, cada nó eu desatar. Cada nó eu desatar. Toda doença curar, eu retorno ao pó de novo, para eu nascer de novo, para então nascer de novo, e mais alto caminhar, com a estrela guia em meu escopo, e mais alto caminhar, com a estrela guia em meu futuro, e mais alto caminhar, a estrela guia em meu corpo, e mais alto caminhar, a estrela guia em meu escudo. Olá, olá, olá, Poeira Criativa no ar, Poeira Criativa dando show. Então vamos ao nosso primeiro entrevistado. Se apresente. Olá, olá, olá, eu sou. Sol. Sol. Sol. Sol, sol. Não, é. Olá, olá, olá, sou Gustavo. É, moro no Recife faz 3 anos e pouco já. Faz 3 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Estou quase sobrevivendo, né? Já estou, acho que um pouco cansado disso. Vou mudar em qualquer momento. E estou participando de uma oficina de eletrodabura aqui no SIS, Serviço Integrado de Saúde. Tu quer me perguntar sobre isso? Vou sim, acho que eu vou fazer essa entrevista. De improviso, né? Vai. Não, Gustavo, você está fazendo essa oficina de eletrogravura aqui no SIS. Certo, acho que a primeira pergunta é a pergunta óbvia, né? Que porra é eletrogravura, né? Também me perguntou mesmo. Não, eletrogravura é um processo, né, de gravura. A gravura, né, é mais conhecida, né? Gravura em madeira, xilogravura, lineogravura, outro tipo de gravura. Eletrogravura é um processo, né, longo, complexo, difícil, que acontece sobre uma placa de metal. No caso, a gente está aprendendo a fazer com ferro. Ferro banhado em zinco, se tira o zinco, né, para conseguir fazer o desenho e colocar um verniz antes do desenho. E a eletro, porque em um momento, quando já está pronto, se você faz a gravura, faz o desenho, vai marcando nessa, né, pequena placa, vai colocar dentro uma solução, que no caso, a semana passada foi uma solução de sal com água só, sal e água, não mais que isso, e dá uma descarga de energia, de eletricidade, para que ela fique se marcando, né, na placa. Então, esse é o processo mais ou menos de eletrogravura, mas aí você está trabalhando sobre a placa. Depois, a placa se utiliza para imprimir, né? Então, é um processo bem complexo, longo, com muita paciência. Acho que é um exercício de paciência, é quase uma meditação, yoga, assim, que você tem que fazer, porque tem muita coisa que envolve o processo de eletrogravura e muitas variáveis que podem afetar seu trabalho, assim. Então seria como se fosse desenhar no metal. É, sim, desenhar no metal para depois ter uma impressão, né? Em papel, né? Certo. Recentemente você tem empreendido, né? A partir da questão das camisas, né? Fazendo tela e tal. Que já é uma forma também, né? De você chapar, né? Chapar um desenho em camisas, em outros lugares. Então, você já estava nesse processo, e aí o que te levou a fazer esse outro? É um processo diferente, né? Assim, de onde, por que tu decidiu dedicar esse tempo? Essa... Tem uma coisa do desconhecimento, né? Do interesse pelo desconhecido, assim, de eletrodabura. Eu não sei o que é isso, mas tem alguma coisa que é eletrônica que me interessa, me interessou. E a gravura, de aprender técnicas novas para imprimir e reproduzir materiais, né? Assim, porque isso, você faz uma matriz na qual depois você vai imprimir X quantidade de desenhos, de imagem, de texto, né? Nesse caso, mais desenho, seja como uma pintura. Aí acho que me interessou isso, assim, essa procura de também de aprender. Assim, eu me considero não especialista em nada, mas que posso fazer um pouquinho de rádio, posso fazer um pouquinho de audiovisual, posso fazer um pouquinho de um desenho, uma pintura, posso fazer uma gravura, né? Então, é isso, tipo, saber de tudo um pouco para depois aprofundar no que me interessa. E aí estou aprendendo, assim, processo de aprendizado, acho que também isso tem. É, já foram o quê? Dois encontros? Foram dois encontros, sim, dois encontros. E o que é que tu já aprendeu a fazer? Eu aprendi a errar, acho que no que se aprende, no... quando você erra, você aprende, né? Quando mais aprende, e que nenhum processo de, assim, uma fala de nosso mestre, um de nossos mestres, são dois mestres, né? De nosso mestre Paulo do Amparo. É isso, que o errar, o arte é errar, tipo assim, a arte é errar, né? Não tem nada certo, nada errado, né? Tem coisa que você vai fazendo, né? E a gravura tem essa coisa, que você desenhou, já não tem como tirar, não tem como desmarcar o que já está marcado, né? Então eu acho que é um processo também de aceitar, né? O que você vai fazendo. Sabe, eu não sei desenhar, assim, eu sei desenhar como qualquer um sabe desenhar, né? Pegar um, fazer um desenho e conseguir também soltar um pouco a criatividade para desenhar na hora uma coisa que não foi nem pensada em um, sobre uma superfície que não é um papel, não é uma folha, né? Que é um pedaço de chapa de metal, assim. Aí, tipo, é difícil, é diferente. Bem diferente, com uma ponta seca que parece um prego, né? Então, outro processo, eu acho que é isso, se liberar a fazer, a deixar livrada a criatividade do momento, meio espontâneo quase, assim, também, o imediatismo que acontece, o que saia, e ir experimentando. Acho que isso também é um processo de experimentação. Não só para mim, sino para tu que está aí, que não fez gravura, assim, em outro momento. Sim. É, tu é um cara que... É, né, vem da Patagônia, né? Da Patagônia. Patagônia Argentina. Né, lá do extremo sul da América do Sul. Do extremo sul das Américas, no extremo sul do mundo, né? É. Longe. E que... Enfim, até onde eu lhe conheço, né? Já morou em Buenos Aires... Montevideo, né? É. No Uruguai, já morou no Rio de Janeiro, tá por aqui. Mas tem perspectivas também, né? Se sente... Então, qual é a relação, assim, entre... Tu tava trazendo essa coisa, assim, do explorar, né? Da eletrogravura e explorar uma técnica nova. E, ao mesmo tempo, você vem explorando também geografias novas, né? Você tem ali alguma relação, uma coisa com a outra? Eu acho que sim, que é a questão do... Por um lado, do desafio desconhecido, né? Acho que me instiga um novo, assim, um espaço novo, uma técnica nova, coisas novas, né? Você aprende, né? Quando aprende, não só no sentido de aprender, sino de aprender, né? De você, isso como que se envolve com você, assim, você começa a mudar enquanto você está adquirindo novos saberes, novos olhares, novas geografias, novos territórios, novos espaços e novas pessoas, né? Acho que sempre tem isso, né? E sim, cada espaço, cada lugar, cada técnica tem um pouco disso, né? E eu sou muito grato com o Recife, que o Recife deu muitas possibilidades para, sei lá, o mundo das artes, o mundo da fotografia, sim, o mundo do audiovisual. Para mim se abriu muito aqui, né? Chegando aqui, é o mundo da rádio mesmo. Comecei a viajar, eu fui para Buenos Aires para estudar, comecei a fazer comunicação, comecei a fazer rádio também. Saí de lá para viajar com esse objetivo de conhecer rádios comunitárias, rádios livres, alternativas pela América Latina. Em vários lugares teve esse contato, em outros não teve. E em Recife eu me envolvi novamente em um processo de rádio e na construção da Rádio Conchego. E acho que essas possibilidades, tipo, eu tenho que marcar que foi massa estar aqui em Recife. E é massa, né? Recife acho que tem isso, né? Muitas vezes acho que quem mora aqui não consegue enxergar essas possibilidades daqui, do lugar. Recife, linda, tem grandes artistas, grandes espaços para aprender. E às vezes quem mora aqui não valoriza, eu acho. Ou seja, é como natural, né? Não é natural, não acontece em todo canto, não acontece em grandes cidades como Buenos Aires, não se tem tanto espaço de graça para aprender, tanto tantos lugares para ir visitar uma exposição, para assistir um filme num preço legal. Sei lá, acho que tem muita movimento cultural muito grande, né? E sem falar da música, que eu não sou assim músico, mas se você está envolvido na música, maracatu, afoxé, sei lá, vários tipos de música que poderia fazer de graça ou aprender tocando e inventando, né, com o pessoal. É, meu irmão, falando isso, eu paro pra pensar mesmo, assim, que enquanto sujeito local, assim, do lugar, eu me... Por exemplo, ontem eu tava meio angustiado, meio entediado. Sabe aquela coisa, você sentindo que precisando de algo mais da vida, assim? Queimaram um ministério. Era uma, né? Mas aí eu procurando, assim, o que é que eu posso fazer? Aí eu, pá, fui procurar Facebook, né? Às vezes eu boto eventos na semana. Não são os que me convidaram, né? São os que eu descobri isso recentemente. Uhum. E descobri que, porra, é massa, né? Dá pra descobrir outras coisas. Aí eu vi, não, na Rua da Aurora, oficina de libertação, alguma coisa de escrita criativa. Aprender a escrever criativamente. Eu, caralho, velho. Eu olhei a hora, era 4 horas, a história era de 5 e meia. Também tem isso, né? A cidade é meio difícil, assim, né? Você ir pra um canto pro outro, às vezes você tem que pensar. Se não planejou, é difícil, né? Aí eu, porra. Aí não fui, né? Tipo, mazelei, assim. Mas, tipo, se eu quisesse, eu poderia ter ido na Aurora e tipo, aprendido a me expressar um pouco melhor, né? Tipo, e se a gente procurar, sempre tem alguma coisa, realmente, assim. É, sempre tem. Eu acho que espaço de aprendizado aqui não falta, né? Assim, tem muita... Assim, aqui perto na Varsa tem a escola chamada Pernambuco, né? Música, sim, teatro, que não sei como é o processo para se inserir, mas é relativamente fácil, né? É só se inscrever, não tem... Só se inscrever. Não tem seleção assim, nenhuma, não. Tem vários espaços, assim. Hoje, é tipo, no CIS mesmo aqui, isso está acontecendo, essa oficina de leitura pura. Gratuita, né? Gratuita, de graça. É, e isso, tipo, os materiais são relativamente caros, né? Tem alguns materiais caros, que às vezes parece que não, mas é caro. E a gente tá aí, fazendo, aprendendo. E tem uma pessoal, né? Isso é legal. Tá, aí puxando de volta pra essa questão da eletrogravura. Sim. É, o resultado, como é assim? Qual seria o diferencial, por exemplo, pra tu que tá trabalhando com tela, né? Com tela de... Qual é o nome mesmo? Tela de serigrafia. Né, que são essas camisas que a gente vê com as imagens, assim, e tal. Qual seria a diferença, né, da tela, do resultado final, assim, da imagem? Eu acho que tem, né, a complexidade da imagem, né? Uma imagem em eletrodura, acho como que uma das diferenças, assim, é isso, que você vai marcando, tipo, o primeiro traço que você faz é o traço que vai ficar como mais marcado, né? E uma das... ou a metodologia de desenho é linha e ponto, né? Claro, linha e ponto é tudo, né? Kandinsky já falava, né, disso. Mas não, linha e ponto no sentido de tipo que você não vai dizer, ah, não, essa parte aqui vou tirar tudo um verniz, né, vou tirar tudo o verniz e vai ficar uma sombra. Não, você vai fazer um monte de linhas, né, em um sentido, vai gravar, vai colocar na solução com água e sal, depois vai tirar, vai secar a placa e vai fazer linha em outro sentido para que essa sombra vá ganhando relevância, né. E na serigrafia não, tipo, desenho meio, você faz um desenho, você pode colocar várias telas, né, para colocar cores e demais, mas assim, eu ainda não mergulhei nesse nível, né, assim, é mais uma cor ou dois cores a partir de misturar cores na mesma tela, mas a eletrogravura tem uma complexidade muito maior, dizem assim, minha sensação é essa, né, você pode fazer coisas muito mais complexas com a técnica que é bem, e isso, e se você erra, você errou, é parte do que está aí, do desenho, você depois vê como refaz, adapta o que você está fazendo. Sim. Então acho que tem essas duas coisas assim, massa, de como você termina fazendo camadas, né, como isso, seu primeiro traço vai ficar bem mais fundo, mais marcado, e do final, né, depois das 4 ou 5 mordidas, como é o nome técnico de morder na água, né, os últimos vão ser muito mais leves, né, então também como você consegue brincar e fazer que o desenho apareça com maior ou menor intensidade, né. Acho que parece mais uma coisa a fotografia, né? A intensidade, esse jogo de luzes e sombras, né? De que aparece, que não aparece. Como aparece, o que aparece. Qual é a intensidade que tá aparecendo, né? Acho que é isso, assim. Isso é massa, assim. São coisas novas que eu, tipo, nunca tinha pensado em fazer uma gravura. E surgiu um pouco por quem faz a oficina, né? Que eu conhecia Paulo do Amparo, Paulinho do Amparo. E por esse negócio de me interessar porque era alguma coisa com eletricidade, eletrônica, não sei, aí estamos aí pesquisando, mergulhando um pouco. Massa. Aí você vamos ouvir uma música, uma, né? Música, né? Mas

obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores, sin relajo. Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro, como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police. Seguiremos levantando el puño, police. Batallando firme en la lucha, police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, por la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. Gabilonia. O Fórum dos Usuários é esse espaço onde cada um de nós pode compartilhar suas experiências, aprendizado, trazer demandas e discutir o que é o CIS para cada um de nós. Próxima reunião, todos os usuários convidados a participar, dia 1 de junho, a partir das 2 horas da tarde. Sejam todos bem-vindos e venham somar conosco. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com. Nesse dia 25 começa. 25 é hoje? Hoje, né? Quinta-feira. Hoje? Hoje, quinta-feira. Até o dia 28 a gente tem a temporada aqui. A nova temporada é do Grito. O Grito? Aí, um novo espetáculo. Que aqui vai a sinopse. Quantas mortes cabem numa vida? Quantas falas ainda permanecem mudas? Esse espetáculo parte da troca, do atravessamento e dos questionamentos sobre o lugar e entendimento da mulher na sociedade. Quais os papéis e conceitos que engessam a visão do gênero, da identidade, do comportamento social e da violência sofrida pelas mulheres, natural e diariamente? Nosso lugar de fala é o palco, é do palco para o mundo, mas não queremos só dizer, nós queremos ser ouvidas, porque somos um corpo maior. Nova temporada do espetáculo O Grito, nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio, além do 1, 2, 3 e 4 de junho. Ou sexta de quinta a domingo, né? Será? Dessa semana e quinta a domingo da outra semana, né? Poxa. É. Ah, sim, tem um hiato, né? Entendi. Às 20 horas, no Teatro Hermílio Borba Filho, lá no Cais do Apolo, no Recife Antigo. A censura é 18 anos, então... Censura? Como censura? Não, é tipo... A partir de 18 anos. É. Eu sempre que eu vejo isso, eu já fico animado, assim. Eu acho que, sei lá, né? Sempre tem coisas boas, assim. Tudo que é proibido é legal, né? Então, os ingressos. É 20 pau inteira, 10 pau meia. A direção de Lili Rocha. Lá no Teatro Hermílio Borba Filho, no Cais do Apolo. Massa. E na sexta-feira vai ter Acto Falho, no Pátio da Santa Cruz. Convidamos a todos... pessoas queridas que gostam da arte para comparecer ao nosso primeiro ato falho. Uma parceria linda com a Toca Espaço Cultural, que abriu as portas e o coração para esse espetáculo. Começamos com a força total nessa reunião, idealizada para movimentar e acender ainda mais o Recife e seus artistas, com a presença dos bailarinos Danilo Danti e Marina Souza, as bandas Salvea e Irmãos de Van Gogh e a cantora Ana Benvenuto. Benvenuto. Com a apresentação teatral também do grupo Nava. exposición de artes visuales con Dimas Mutzenberger, Marina Prado y Fernando Portela. Microfoni para poesías y manifestas, así que quien quise llegar lá también en masa. Quien quise danzar, cantar o tocar es só llegar. Va a ser una festa masa, por en esa, Rua da Santa Cruz 84, en frente a Padaria Santa Cruz, a las 16 horas de amanhã, né, sexta-feira. E aqui tem um telefone de contato também que é 98539325. Então, ato falho amanhã no Pátio da Santa Cruz a partir das 16 horas, em frente à Padaria da Santa Cruz. Já no sábado, a partir das 13 horas da tarde, também conhecido como 1 da tarde, a gente vai ter o evento Abolição para Quem, debatendo o 13 de maio. Então, os coletivos Filhas do Vento, Afronte e Cara Preta, além do grupo de estudos em raça, gênero e políticas públicas da Unicap e o grupo Percussivos Calinas, vão promover um evento de debate e circulação de ideias sobre movimentos pró-abolição da escravatura e a Lei Áurea de 1988. Então, a partir das 3 horas, né, lá no Museu da Abolição, lá na Madalena, ali no finzinho da Caixa Gá. 13 horas, né? Isso. 15, 13 horas. Então vai ter movimentos sociais, estudantes, grupos, pessoas negras de diferentes faixas etárias, profissionais de diversos segmentos e etc. Vamos ter oficinas, apresentações culturais, tudo em cima dessa temática do problematizar o 13 de maio e a questão da abolição da escravatura na nossa sociedade no Palácio de Iemanjá, lá no Museu da Abolição, no comecinho da Caxangá. E também no sábado 27 vai ter a Marcha das Vadias, no seu ano número 7, que sai do Correto da Praça do Derby a partir das 13 horas, a concentração, né? A Marcha das Vadias de Recife deste ano, né, 2017, tem três grandes pautas, que é pelo fim de todas as violências sexistas e racistas contra as mulheres cis e trans, pelo fim do feminicídio, e contra as inúmeras tentativas de retirada de nossos direitos, como a reforma da Previdência e trabalhista implementadas pelo governo golpista, juntamente com o Congresso Nacional. Então, esse sábado, a edição número 7 das Marchas das Vadias, a partir das 13 horas no Derby. Pulou para quarta-feira, né? Sábado, domingo, segunda e terça, depois da remarcha, das coisas, a gente dá uma descansada. E na quarta, a gente vai ter a exposição Flash, por Socha, nosso querido Socha, que está apresentando aqui toda segunda-feira o Socha Magazine. Então a gente vai ter a exibição de dois curtas, produzidos por Socha, que é A Lenda do Galeto Vegano e Prisma. Ah, é isso, né? Prisma. Então são dois curtas de 2016, né, que dão prosseguimento à obra audiovisual do multiartista Socha, né, seguindo os passos de GIF do ano anterior. As produções prosseguem explorando o espaço urbano de outras capitais do país, após um período dedicado à fabulação da paisagem recifense. E aí vai ter também o lançamento da, se não me engano, quarta edição da revista Socha Magazine. Terceira, é? Terceiro número, né? Então, que aqui, né, de projeto editorial clássico, a revista dedica-se mais uma vez à cena queer de seus personagens a seu circuito, mostrando que reclamar de nossa mídia e produção cultural caretas é apenas uma das opções, dando outras bem mais interessantes. Então, nessa quarta-feira, lá na Rua da Aurora, no CCI. CCI é o quê? Centro Capivari e Centro de Imagem, né? Capivari e Centro de Imagem. É um espaço de fotografia. Do lado, né? Lá na Rua da Aurora, número 533, né? Na quarta-feira vai ter essa atividade de Socha, o lançamento. Quarta-feira... Dia 30... Eu não vi o horário, não sei se eu esqueci de colocar. Deve ser a partir das 7 horas da noite, esse tipo de evento. Né, deve ser de noite. Só isso era nesse horário. Mas aí vamos prestigiar. Socha ficou ainda de tentar se organizar com outras pessoas, duas pessoas que fazem com ele a revista, pra vir aqui pra rádio. Tentar vir antes, em algum momento, pra comentar um pouquinho esse lançamento. Massa. Ué, poderia ser o entrevistado do próximo programa também, né? Socha Magazine. Vamos ver. Vamos pensar. Uma possibilidade. Opa. Agora a gente vai com mais. Mais uma vinheta de nossa querida Rádio Conchego e depois a gente volta com esse Poeira Criativa e a entrevista com Rafael Tenório. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Isso aí, isso aí. Isso aqui é Poeira Criativa número 47. Essa edição especial no dia de chuva, que a PAC emitiu alerta meteorológica. Aqui estamos na rádio, estamos fazendo um programa distendido, tranquilo, e conhecendo um pouco mais disso, duas figuras, dos personagens que estão aqui fazendo Poeira Criativa. Então agora chegou o momento de nosso amigo aqui, Rafael Tenório. Se apresenta aí, TTU. Boa noite. Sou Rafael, conhecido como Teteu, né? Eu faço Poeira Criativa, costumo estar aqui toda, às vezes toda terça-feira, às vezes toda quarta-feira, às vezes toda quinta-feira, né? Dessa vez é toda quinta. Sei, faço muita coisa, tô começando um projeto agora de educação, né? A partir da rádio aqui na escola, acho que esse é o que tá fazendo... Vai ser o norte, né, dessa entrevista, talvez. Não, por quê? Isso é o que tu acha, né? Enfim, sempre tem um segredo aí. Sempre tem, né? É isso, eu tô... músico amador, toco um violãozinho. Ah, vou por esse lado, na verdade. Enfim, tô por aí, todo mundo. Tá, conta um pouco de... o que instiga a sua escrita... Tu escreve música. Tu tem escrito algumas músicas, né? Quais têm sido... temas que de inspiração, assim? Massa. Eu escrevo muito pouco, né, no final das contas, assim. Eu até gosto de algumas coisas que eu escrevo, mas é pouco. E às vezes eu fico me parando pra pensar nisso, né? O que é que me falta, assim, pra eu ter uma... Porque quando eu era mais novo, eu sempre tinha esse sonho, assim, de ser escritor e de escrever um milhão de coisas. Eu tenho a impressão hoje que quando eu tento escrever pensando no que eu tô escrevendo, eu tenho muita dificuldade. Você tá perguntando sobre o que eu escrevo, né? O que é que me leva a escrever? E às vezes eu tenho a impressão de que, em termos de música, eu escrevo quando me vem uma frase, assim, uma imagem não, mas uma frase na cabeça. Sei lá, eu tô andando na rua e me vem uma frase na cabeça e que combina com o barulho que eu tô fazendo nos pés. E aí... Aí eu começo a cantar na minha cabeça, assim, eu começo a inventar. E aí eu vou inventando, não sei, teve um dia uma música que eu gosto muito, foi... meio aleatório, assim, eu tocava uma nota no violão e fazia um verso. Tocava a nota seguinte e fazia outro verso. E foi fazendo sentido porque foi dialogando com o que eu tava vendo, mas eu acho que é meio aleatório, assim. Mas é a autoridade da vida, né? Também um pouco isso. Mas, em geral, começa por uma frase. Começa eu por tenho uma frase. Ideia, assim, uma frase que eu gostei, um refrão que eu achei massa, e aí eu posso também ficar me esforçando pra criar alguma coisa ao redor daquilo, assim. Tu falou, né, que assim, que tu, quando era criança, se via assim como... isso, como um escritor, como um, né, um poeta, não sei. E que sempre faltava sempre falta como alguma coisa, né? Qual é que essa imagem que vem na... Porque eu tenho uma imagem de... Eu também gostaria de escrever, né? Eu tenho uma imagem meio idealizada de esse lugar de escrita. Qual é esse lugar para tu? Que lugar tu imagina quando diz, não, vou ser um escritor, me vejo em tal lugar. Entendeu? Eu vou tentar descrever a cena, né? Uma, a cena que vem na minha cabeça, assim. A cena que vem na minha cabeça era eu em um lugar um pouco isolado, assim, com um pouco frio... Na frente de um computador, assim, um cigarro, um copo de uísque, assim, do lado. Escrevendo, assim, por horas a fio, umas histórias. Acho que a imagem que eu faço é mais ou menos essa. Só que quando eu vou tentar fazer isso na prática, eu fico profundamente entediado. E aí é onde eu encontro o meu limite, assim. É, né? Eu acho que também, tipo, essa imagem, né? Da solidão, né? Do lugar. Eu imagino uma floresta, meio uma lagoa na frente, sua casa. Mas de onde vem essa imagem, pô? Porque, tipo, isso, aqui também, né? Tem três pessoas que mais ou menos imaginam o mesmo, né? Eu não pensava no computador. Não? Tu não? Ah, tu não imagina o mesmo, não? Acho que tu também. Não, mas essa coisa da solidão, de estar num lugar sozinho, frio, né? Um frio. Eu imagino um espaço com neve, com a floresta, com a lagoa e uma casa de madeira, sei lá. Muito doido, né? Como a gente tá, acho que formatado, psicologicamente para levar essa imagem, né, também de qual é o espaço da escritura. E a escritura é um trabalho, né, também, é um ofício, né, que você vai melhorar sua escrita enquanto você mais escreve, né. E pior que eu tô querendo escrever, eu vou ter que escrever, né, em algum momento ano que vem. Eu vou ter que parar pra escrever mesmo, né, por conta da questão do mestrado e tal. E aí eu não consigo fugir, eu já pensei, tipo, tem uma tia que tem uma casa lá em Gravatá, sabe? Eu podia pedir emprestado, assim, a casa pra ficar várias semanas isolado em Gravatá. Aí eu não fugi no final das contas, né? Um lugar frio, isolado. Tem floresta, né, também. E agora tu falou do seu TCC, né? E tu falou um pouco... Ou tu já estava desenvolvendo, né, umas oficinas aqui em uma escola, na Escola de Héroe de Pernambuco. E queria que comentasse um pouco como está sendo esse acercamento com a escola, essa aproximação com a escola e com as crianças, adolescentes na escola. Massa. Já faz assim muito tempo que essa coisa da educação, assim, esse ideal da educação popular, assim, me parece sempre uma coisa muito bonita. Né, acho que desde, enfim, né, em algum momento assim, na época da faculdade, talvez, assim, que eu tive primeiro contato com essa ideia, assim. E aí a beleza da ideia do educar, né, sempre foi uma coisa que mexeu comigo. E depois eu fui vivenciando um pouquinho o potencial, não sei, político, assim, né, não só político, mas de vínculo, o potencial. Enfim, talvez também eu me sinta mais à vontade nesse lugar do professor, assim. Eu também tem um pouco isso, né? Você naquele lugar do educador é um lugar, assim, que você consegue exercer algo, assim. Então, eu já fiz alguns trabalhos, né, nessa área de educação, assim, a partir de trabalhos autônomos, né, como... Enfim, e desde o ano passado, aqui na rádio, né, a gente... A gente já estava aqui há muito tempo com essa escola, né, que divide muro com... E a gente já conversa há muito tempo, né, sobre como é um absurdo a gente dividir muro com a escola e nunca ter tido nenhum contato, assim. Então, ano passado, Tânia, que é essa minha amiga, ela estava querendo fazer um programa na rádio. E a ideia do programa, ela já trabalha num hospital, ela é psicóloga de um hospital, e ela trabalha com população... que estão em situação de HIV/AIDS, né? Então, e ela queria fazer um programa que trouxesse essa temática, assim. Aí a gente foi discutindo, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Então, vamos fazer... respondendo perguntas, mas então a gente primeiro tem que lançar as perguntas, né? Como é que a gente descobre o que as pessoas querem saber sobre isso? Aí depois a gente... Poxa, mas em vez de falar sobre a questão da doença, a gente poderia falar de sexualidade, né? Que envolve também, mas é um processo maior, assim. Aí a gente foi pensando, foi trabalhando, até que a gente chegou, vamos pra escola? É louco, porque foi de uma ideia que não tinha nada a ver e acabou chegando, assim. E eu acho que foi muito, né, essa troca, né, do que Tânia tava querendo, do que eu tava querendo também, ela se aproveitou de mim, eu me aproveitei dela, e a gente chegou em algum lugar, assim, em comum. Então, ano passado, a gente foi na escola... A gente tava, primeiro lugar, aqui na rádio, eu e ela, planejando. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz pra chegar na escola? O que é que a gente... Quais caminhos? A gente fala com o diretor, não fala? Como é que a gente faz pra falar? Enfim. E aí uma pessoa bateu aqui na porta da rádio, que era uma pessoa da biblioteca lá de baixo. Dando licença, vocês têm uma extensão? A gente, tem, tá aqui. Massa, porque a gente tá com a turma da escola lá embaixo, numa atividade... Aí depois a gente devolve. Ah, beleza. Aí, caralho, Tânia, é isso, fudeu, velho. Já foi. Às vezes menos planejar e mais façando. Né, tipo... a escola tá ali embaixo, aí a gente desceu. Aí quem tava lá era a professora Ana Maria, que é a professora da escola. Professora, a gente tá querendo fazer essa atividade. Ela disse, oxe, massa, simbora. Aí já apresentou a gente pros alunos. Aí ano passado a gente fez essa atividade na escola, né? Que foi em um momento de aula. A gente foi lá e debateu, né, algumas questões, né, sobre... O que é ser homem, o que é ser mulher, né? Essa coisa pode parecer uma besteira, mas no final é uma pergunta tão íntima, né? Tão profunda, assim. Então... Aí foi massa. Eu lembro que a gente planejou bem direitinho, aí Tânia. Aí chegou na hora, foi tudo um caos. Ninguém prestava atenção na gente. A gente tinha toda uma metodologia. A gente fez totalmente diferente. Mas foi fuderoso, assim. Mas qual foi o aprendizado, então, desse... Desse primeiro acercamento com a escola? O primeiro aprendizado... primeiro, pra mim, rolou um encantamento. Assim, quando a gente perguntou, eu lembro que a coisa tava meio caótica, a gente tentando fazer uma concentração, tentando propor uma atividade de rolar uma música, as pessoas ficarem andando e sentindo o próprio corpo. E aí a galera ficou correndo, gritando e sentindo o corpo do colega. Então, tipo, nada funcionou, assim. E aí eu lembro que eu, na hora, assim, eu meio que me pus, assim, eu morgou, galera, morgou, todo mundo senta. Eita, por isso. Sentou todo mundo. E aí veio, assim, né, eu olhei, eu falei na hora, eu queria ouvir de uma pessoa. O que é ser homem? Tipo, a gente tinha todo um processo pra chegar ali, mas não rolou, então vamos direto. E aí as respostas foram incríveis, assim. E depois também, no que é ser mulher e o quanto a discussão foi crescendo, né? Então, esse primeiro momento, pra mim foi muito forte ver, ter um reencontro, assim, com a escola, né? E sentir uma potência naquele lugar, assim. Eu fiquei admirando muito, acho, os estudantes. É, que às vezes você acha que o estudante tem muito para aprender, né? Assim, essa coisa, não sabe nada, né? E, tipo, tem muita mais resposta, né? Às vezes parece que a escola não faz as perguntas certas, né? Também, e como a gente tá lá, a gente não é professor, né? A gente tá ali, a gente é no mínimo uma novidade. Uhum. Então, escola falta novidade, né? A escola é um saco, assim, né? Então, quando a gente chega com a novidade, sei lá, por exemplo, semana retrasada, foi a primeira atividade que a gente teve na escola esse ano. E aí teve uma hora, a gente tava sem professora na sala, tava só eu, Bela e Tânia e a turma, né? E teve uma hora que, tipo, tava meio caótico, tava tranquilo, tava de boa, tava dando pra fazer atividade, mas não tava aquele silêncio, nem nada. E aí teve uma hora que os meninos se levantaram, estavam em pé já, e saíram da sala, ficaram na frente da sala. Então, assim, eu poderia ou ignorar, porque eu poderia estar naquela noia da não intervenção também, não, não vou intervir e tal, é a liberdade. Mas eu não concordo muito com isso também, aí, mas eu também não podia chegar lá e... Então, o que é que eu cheguei? E falei, então, galera, na maior, vocês podiam entrar, porque... Vocês aí fora, se alguém ver, vai ser meio queima pra gente, tá ligado? E tipo, isso era exatamente a verdade, assim. Eu não queria que eles estivessem ali fora, porque poderia prejudicar a gente enquanto oficineiros. Uhum. E a galera olhou pra mim e disse, ah, massa, massa. E tipo, entraram, tá ligado? Tipo, eu tenho a impressão de que há um diálogo possível entre professores e educadores, entre educadores e educandos, né? Professores e alunos. Desde que ele passe um pouco mais pela sinceridade, assim. Acho que o ambiente escolar não ajuda muito, né? Isso. É, também, tipo, a gente tem construído muitas ideias da escola, né? Assim, tem muita coisa que está além do vínculo. Você cria um vínculo professor, aluno, educando. E tem como regras que tem que cumprir, né? Que você tem que cumprir por estar na escola mesmo, assim. Sim. E isso, tipo, prejudica, né? Isso da criação de um outro tipo de vínculo, um outro tipo de ensino, aprendizado, sei lá. E tem padrões, né? Tem o padrão nacional, o padrão internacional. Então, os alunos têm que responder a certas provas, né? Tem que ter certos resultados. Aí envolve dinheiro, né? No processo, financiamento e tal. Mas acho que foi isso, né? Quer contar mais alguma coisa dessa experiência? Ou... Não sei, o próximo passo, e aí acho que é uma coisa que interessa a rádio também, né? Que a gente tá refletindo como associar, né, esse debate sobre sexualidade, gênero e tal, na escola, com um debate sobre comunicação, e a minha expectativa é que em breve tenham alunos e alunas da Escola Diário de Pernambuco aqui na Rádio Aconchego também. Tomara, né? Tomara cheguem aí, sejam parte desse espaço, dessa rádio. Acho que já a gente vai acabando, né? Não vou fazer pergunta final, não. Porque não tem resposta. Tu quer responder? Não, quero não. Ah, eu ia fazer pra tu também, eu pensei, mas... Né? Mas... É uma arma de duplo filo, né? Uma faca que corta para os dois lados, né? É verdade. Aí, E eu pensei o seguinte, se eu perguntasse pra tu, naquela hora, né, a coisa do que é pura criativa e tal, já ia ficar implícito que tu ia me perguntar, e eu ia ficar esse bloco todinho noiado... pensando no que eu ia responder, então... Caramba! Eu assim tu não aprendeu nada, né? De deixar mais o livre arbítrio. Não consigo não, depois que a coisa passa pela minha cabeça, ela fica. Tá, mas então, a gente vai se despedindo, né? Esse programa Poeira Criativa Especial. Tem a minha música, né? Tem tua música, sim, vai tocar tua música. Pera, pô. Que esperado, meu irmão. Ah. Aprende a esperar, né? tipo, com Temer tu vai ter que aprender a esperar. O cara não renuncia, o cara quer que tu se aposente depois de 40 anos de trabalho, tu tem que aprender a esperar, no mínimo. Não, é... Então, fala um pouco da tua música, então. Não, se despeça, aí, cara. Não, agora não. Boa noite, pessoal. Obrigado por nos ouvir nessa Rádio Conchego, nesse Poeira Criativa número 47. Próxima... Ah, tem novidades no nosso blog. Tem o Poeira Criativa número 44, com... que a gente fez com Bianca Pontes, aqui profissional do CIS, falando de dança, yoga, práticas interativas e outras coisas. Assim que quem quiser ouvir, radioaconchego.milharal.org. Tem também uns textos, tem uns áudios aí, uns vídeos que a gente faz e fez. E nada, foi legal o programa. Obrigado, Teteu, por suas falas. Mario Augusta, por sua presença e companhia. Sua recomendação musical de Luiz Alian, paulista. E obrigado, Gustavo, por ter-me paciência. É isso, então vamos despedindo também. Acho que não vou agradecer a ninguém, não. Mas... mas a música, né, então? Vou falar da música. É... a música é Miligramas, o nome. Ela é de uma artista chamada Yara Renault. Eu escutei pela primeira vez em 2015, eu acho. 2014, 2015. Esse disco é de 2012, essa música. É, Yara Renault, ela é uma artista paulistana. Que ela é sobrinha de Alzira Espíndola. Alzira Espíndola, que é irmã de Tetê Espíndola. Então ela é de uma, da família dos Espíndola, né? Que é uma família de... foi de uma galera que veio do Mato Grosso, que foi pra São Paulo, uma galera muito ligada, assim, à música, à artes e tal. E eu escutei o disco dela, é, de Yara, e, tipo, foi um disco que eu escutei muito, assim, seguidamente. E aí eu acho essa música, não sei, eu cheguei aqui meio agitado, assim, e essa música é agitada também. E eu acho massa porque ela pega uma pegada meio eletrônica, mas, tipo, eu gosto de música que tem pouco instrumento e detalhezinhos, assim. Então... enfim, é uma música meio raivosa assim também, acho que vale a pena escutar. Milligramas de lágrimas.